gemidos numa noite de domingo, madrugada, lágrimas sem gotas, em pingos, são enxugadas, vozes soadas com gritos em doses meio falhadas, abraços em amigos que trazem uma palavra, lembranças já vem da pequena criança que tinha maldade na mente, dependente da mãe que era crente no pai. Em seu colo balançando, quando triste ainda com fome em seu colo, só que chorando. Sua mãe lembra da sua formatura, do prezinho, um bom menino, o aniversário de 5 aninhos. E pra comemorar o aniversário tinha uma pá de criança em volta de um bolo feito de fubá. Com seu pai desempregado, não tinha dinheiro nem pra mistura. Sua mãe sem poder dar um presente sentia culpa. Sabe quanto eu estava da sua idade o mais ligeiro. Cabulava aula pra empinar pipa o dia inteiro. Era novo, mas se ligava no movimento. De pouco em pouco lhe falavam que ele tinha mó talento. Um dia ele viu um maluco com um boot muito louco. Pediu igual pra mãe e tomou croque no coco. Não entendeu o porquê, quanto podia ter. E ele não estava cansado daquela miséria, de toda aquela situação. Com 13 anos de idade recebeu um bom presente da malandragem de onde morava. Ficou contente, uma proposta, 100 reais pra levar. Mercadoria era fácil, é só entregar. E depois só alegria. Chegou esse garoto em sua casa esse dia, com mistura, sacolas de Danone, a reveria. Surpresa sua mãe quando abriu a geladeira, deu sermão em seu filho com seu marido a noite inteira. Da onde você arrumou, que mercado você roubou? Nunca te ensinamos isso. Pai, não roubei, esse dinheiro eu conquistei. Ganhei com o esforço de meu serviço, é isso. Cê não trabalha, menino, quem te deu serviço assim? Tão novo, tão cedo. E mesmo assim, isso é estranho pra mim, porque aqui tem muito dinheiro. Foi sermão a noite inteira, mas pra ele valeu a pena. Foi diferente de outros dias, dormiu de barriga cheia. Acordou cedo disposto, sem medo, para o trabalho. Entregaram uma arma na mão desse frangalho. Disseram que ele teria que cobrar uma dívida de um nóia que se pá ele teria que matar. Gelou, falou pros malucos, aí não dá. E os malucos disse, tá na chuva é pra se molhar. Quer coragem, toque, cheira dessa carreira, que com isso aqui cê vai ter coragem pra matar a noite inteira. E assim foi se tornando mais psico da quebrada. Matava sem dor e sem dó, ossos do ofício só pelo pó. A cocaína lhe fazia mais homem nessa sangria. Um dia ele matou um homem com 15 tiros e ainda ria. Sua mãe, sua amiga de corrida a vida inteira, já previa e sentia o que no futuro aconteceria. Sabe quanto eu era tirado pela maioria, só porque dizia que era crente e Jesus em sua vida sentia. Parou esse garoto e disse pra ele mudar de vida, que aquela era sua chance, que Jesus o ajudaria. Nem deixou o crente terminar, já saiu socando, dando coronhada na cara e na nuca do fulano, gritando, tá tirando, que mudar de vida, tá tirando. Quer que eu volte a passar fome? Eu sou malandro. Ele se achava mais homem que qualquer um. Que ele tinha jurado tal de Mussum. E na noite passada sua mãe ouviu uma pá de tiro. Saiu lá pra fora e viu o tal Mussum matar seu filho. Saiu correndo e disse, Deus, cê sabe que eu fiz de tudo. Mas ele não me ouviu e preferiu esse outro mundo. No velório, pai e a mãe chorando, poucas palavras, conversavam com o corpo do filho morto naquela sala. Sabe quanto eu pra fazer você feliz? Eu te eduquei. noite eu sei que eu fiz. Por ter cessado sua existência terrena, entregaremos seu corpo à terra. Terra, terra, cinza, cinza, pó, pó. O espírito nós os deixamos nas mãos de Deus. Este é o ponto final de uma vida. No sepulcro não há obras, nem conhecimento, nem sabedoria. E a ele todos nós iremos cedo ou tarde. Confiemos naquele que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.